Ficheiro 20, página 187. Lisbeth Salander passou a noite a ler o material que Dag Svensson e a Millennium tinham compilado sobre o tráfico de mulheres. Pouco a pouco começava a ter uma boa imagem geral, apesar de baseada em fragmentos que ia retirando de uma grande variedade de documentos. Erika Berger enviara um e-mail a Mikkel a perguntar como estavam a correr as confrontações. Ele respondera sucintamente que não conseguia encontrar o homem da checa. Lisbeth interpretou isto como significando que uma das pessoas que iam ser denunciadas trabalhava na SAPO, a Polícia de Segurança Nacional. Malin Eriksson enviara a Dag Svensson o resumo de uma pesquisa complementar, com cópias para Mikkel e para Erika Berger. Svensson e Mikkel tinham respondido com comentários e sugestões. Mikkel e Svensson trocavam e-mails várias vezes por dia. Svensson descrevia a confrontação que tivera com o jornalista Per Åke Sandström. Ficou também a saber, pela leitura dos e-mails, que Svensson estava em contacto com alguém chamado Gulbrandsen, com o endereço Yahoo. Demorou algum tempo a perceber que esse Gulbrandsen era um polícia e que a troca de correspondência eletrónica entre os dois se fazia off the record, utilizando o endereço de e-mail privado e não o de Gulbrandsen na polícia. Gulbrandsen era, portanto, uma fonte. A pasta Salah era decepcionantemente pobre, contendo apenas três documentos Word. O maior, com uns escassos 128 KB, chamava-se Irina P. e oferecia o esboço da vida de uma prostituta, seguido pelo resumo, redigido por Svensson, do relatório da autópsia com uma descrição sumária dos horríveis ferimentos. Lisbeth reconheceu no texto uma frase que era tirada, palavra a palavra, da tese de Mia Johansson. Na tese, a mulher chamava-se Tamara, mas Irina P. e Tamara tinham de ser a mesma pessoa, de modo que leu, com renovado interesse, a parte da tese dedicada às entrevistas. O segundo documento, Zandstrom, continha o resumo que Svensson enviara a Mikkel e no qual se provava que o jornalista fora um dos vários clientes que tinham abusado de uma rapariga oriunda de um país báltico e também que fazia favores à máfia do sexo, pagos com drogas e serviços sexuais. Além de produzir newsletters para várias empresas, Sandstrom redigira uma série de artigos para um jornal diário em que condenava indignadamente o negócio do sexo. Uma das suas revelações era que um homem de negócios sueco, cujo nome não referia, tinha visitado um bordel em Tallinn. O nome de Salah não era referido em nenhum dos documentos, mas uma vez que estes se encontravam numa pasta chamada Salah, tinha de haver uma ligação. O último documento, no entanto, chamava-se precisamente Salah. Resumia-se a uma curta nota. Segundo Svensson, o nome Salah aparecera desde meados dos anos 90 em 9 casos relacionados com tráfico de droga, tráfico de armas e prostituição. Ninguém sabia quem ele era, mas fontes diferentes davam-no como sérvio, polaco ou talvez checo. Toda a informação era em segunda mão. Svensson discutira exaustivamente Salah com a fonte G, Gulbrandsen, e sugeria que talvez tivesse sido ele o responsável pela morte de Irina P. Não havia referência ao que G achava da teoria, mas uma nota indicava que o misterioso personagem constituíra um dos pontos da agenda durante uma reunião com o Grupo Especial de Investigação sobre Crime Organizado. O nome aparecera tantas vezes que a polícia começara a fazer perguntas, a tentar estabelecer se Salah era uma pessoa real e se ainda estava vivo. Tanto quanto Svensson conseguir averiguar, o nome surgira pela primeira vez em 1996, relacionado com um assalto a um carro de transporte de valores em Örkelljunga. Os assaltantes, depois de se apoderarem de 3,3 milhões de croas, tinham-se metido numa tal trapalhada durante a fuga que, no espaço de 24 horas, a polícia conseguira identificar e deter os membros do bando. No dia seguinte, tinha sido feita outra detenção. Sonny Nimenan, criminoso profissional e membro do motoclube de Svavelsjö, cujo papel fora fornecer as armas usadas no assalto. Uma semana depois do roubo, tinham sido detidas mais 3 pessoas. O bando contava, portanto, com 8 membros, 7 dos quais tinham recusado revelar fosse o que fosse às autoridades. O 8º, um rapaz de 19 anos chamado Birger Nordman, fora-se abaixo e confessara tudo o que sabia durante o interrogatório. O julgamento redundara numa retumbante vitória para a acusação. O que talvez explicasse, sugeria a fonte de Svensson na polícia, o facto de, 2 anos mais tarde, Nordman ter sido encontrado enterrado num areal em Värmland, depois de ter desaparecido a quando de uma saída precária da prisão. Segundo Guy, a polícia acreditava que Nimenan, considerado altamente perigoso e implacável, era o homem-chave por detrás do bando. E acreditava também que fora ele que ordenara o assassínio de Nordman, mas não havia provas. Enquanto estivera preso, estabelecera aparentemente contactos com a Irmandade Ariana, numa organização criminosa das prisões, que por sua vez estava ligada à Wolfpack Fraternity e a clubes de Hells Angels espalhados pelo mundo, bem como a outras organizações nazis, supinamente cretinas e violentas, como o movimento de resistência sueco. O que despertou o interesse de Lisbeth foi, porém, uma coisa completamente diferente. Nordman confessara à polícia que as armas usadas no assalto tinham sido fornecidas por Nimenan, que por sua vez as obtivera de um sérvio, que não conhecia, mas a que chamava Sala. Svensson concluía que se tratava de uma personagem anónima da cena criminal e que Sala devia ser a alcunha, mas avisava que podiam estar em presença de um criminoso, particularmente astuto, que operava sob pseudónimo. A última secção continha a pouca informação que Zandstrom tinha para dar sobre Sala. O pseudo-jornalista falara uma vez ao telefone com alguém que usava aquele nome. As notas nada diziam sobre o teor da conversa. Já passava das 4 da madrugada quando desligou o powerbook e foi sentar-se no cadeirão junto à janela a olhar para a sala de Sion. Ficou ali sentada a fumar cigarros uns atrás dos outros, 2 horas a pensar. Ia ter de tomar várias decisões estratégicas e precisava de fazer uma avaliação dos riscos. Tinha, sobretudo, de encontrar Sala e saldar as contas de uma vez por todas. Na noite de sábado, da semana anterior à Páscoa, Mikkel Blomkvist foi visitar uma antiga namorada que morava na Slipgatan, em Hornstull. Aceitara excepcionalmente o convite para uma festa. A ex-namorada em questão tinha, entretanto, casado e não estava interessada nele a não ser como amigo, mas trabalhava nos mídia e acabara de escrever um livro que estivera em gestação durante 10 anos e cujo tema era, no mínimo, curioso: a imagem das mulheres nos meios de comunicação de massas. Mikkel contribuíra com algum material para o livro e por isso fora convidado. O seu papel limitara-se à pesquisa sobre um tema à sua escolha. Optara por examinar as políticas de igualdade de oportunidades que a agência noticiosa TT, o Dagens Nyheter, o programa televisivo Rapport e outros meios de comunicação tão ostensivamente promoviam. Em seguida, verificara quantos homens e mulheres formavam os quadros de cada uma das empresas, acima do nível de assistente editorial. Os resultados tinham sido embaraçosos. CEO, todos homens. Presidentes do Conselho de Administração, todos homens. Diretores editoriais, todos homens. Diretores do Departamento de Relações Internacionais, todos homens. Chefes de redação, todos homens. E assim por diante, até que por fim aparecia a primeira mulher. A festa era em casa da autora e os convidados eram maioritariamente amigos que a tinham ajudado a escrever o livro. Era uma noite divertida, com boa comida e conversa descontraída. Mikkel fora com a intenção de se retirar razoavelmente cedo, Mas muitos dos presentes eram velhos conhecidos, que raramente via. Além disso, ninguém fez questão de discutir o caso Wennerström. A festa prolongou-se até às 2 da manhã. Mikkel viu o autocarro passar antes de conseguir chegar à paragem. Mas a noite não estava demasiado fria e resolveu ir a pé até casa, em vez de esperar pelo seguinte. Seguiu a Hohalidsgatan até à igreja e virou para a Lundagatan, o que despertou imediatamente velhas recordações. Cumprira a promessa feita em dezembro de deixar de visitar a Lundagatan na vã esperança de que Lisbeth pudesse aparecer. Naquela noite deteve-se no passeio do outro lado da rua, diante do prédio dela. Ansiava por tocar à campainha, mas sabia como era altamente improvável que ela quisesse vê-lo, muito menos àquelas horas da noite e sem aviso. Encolheu os ombros e retomou o caminho em direção a Zinkensdam. Não tinha dado 50 passos quando o barulho de uma porta a abrir-se o fez voltar a cabeça e o coração deu-lhe um salto no peito. Não havia como confundir aquele corpo escanzelado. Lisbeth acabava de sair do prédio e afastava-se na direção oposta. Parou junto de um carro estacionado. Mikkel abriu a boca para chamá-la quando a voz se lhe prendeu na garganta. Viu um homem sair de outro carro estacionado um pouco mais à frente e aproximar-se rapidamente de Lisbeth por trás. Viu que era alto e que tinha os cabelos presos num rabo de cavalo. Lisbeth Salander ouviu um ruído e viu um movimento pelo canto do olho no preciso instante em que se preparava para abrir a porta do Honda. O homem aproximava-se dela vindo de trás, seguindo uma trajetória oblíqua. Girou sobre si mesma 2 segundos antes de ela alcançar e identificou instantaneamente como sendo Carl Magnus Lundin, do motoclube de Svavelsjö, que dias antes se encontrara com o Bruta Montes Loiro no Café Blomberg. Calculou que pesasse cerca de 120 quilos e notou-lhe a pose agressiva. Usou a chave como arma e não hesitou uma fração de segundo sequer antes de, com um movimento rapidíssimo, lhe rasgar um fundo golpe na cara, da base do nariz até à orelha. O homem estendeu as mãos, mas agarrou apenas o ar. Lisbeth pareceu enfiar-se pelo chão abaixo. Mikkel viu Lisbeth disparar a mão para a frente. No mesmo instante em que atacou, deixou-se cair no chão e rolou para debaixo do carro. Segundos mais tarde, reaparecia do lado oposto, pronta para lutar ou fugir. Enfrentou o olhar do seu inimigo, por cima do tejadilho do Honda, e optou pela fuga. Escorria sangue pela cara do homem. Antes mesmo que ele conseguisse focar o olhar, já ela estava do outro lado da Lundagatan e a correr em direção à igreja de Hohalid. Mikkel ainda estava paralisado, de boca aberta, quando o atacante correu atrás de Lisbeth. Parecia um tanque a perseguir um carro de brinquedo. Lisbeth subiu os degraus para o troço superior da Lundagatan, 2 de cada vez. No topo das escadas, olhou para trás e viu o seu perseguidor chegar ao primeiro degrau. Era rápido. Reparou no monte de tábuas e de areia de umas obras que o município estava a fazer na rua. Lundin tinha quase chegado ao alto das escadas quando Lisbeth voltou a surgir à sua frente. Teve tempo de registar que ela atirara qualquer coisa, mas não o suficiente para reagir antes que a pedra da calçada o atingisse na têmpora. A pedra fora lançada com considerável força e abriu-lhe uma nova ferida na cara. Sentiu que perdia o equilíbrio e então o mundo começou a andar à roda enquanto ele caía para trás. Conseguiu travar a queda agarrando-se ao corrimão, mas tinha perdido vários segundos. A paralisia de Mikkel Blomqvist dissipou-se quando o homem desapareceu no cimo das escadas. Começou a gritar-lhe que parasse imediatamente. Lisbeth ia a meio do adro da igreja quando ouviu a voz de Mikkel. Que raio! Mudou de direção e espreitou por cima da balaustrada do terraço. Viu-o 3 metros mais abaixo. Hesitou uma décima de segundo antes de continuar a fugir. No mesmo instante em que começava a correr para as escadas, Mikkel reparou numa Dodge que arrancava de junto ao passeio em frente do prédio de Lisbeth, logo atrás do carro que ela tentara abrir. A carrinha passou por ele seguindo na direção de Zinkensdam. Viu um rosto de relance, mas estava demasiado escuro para distinguir a matrícula. Alcançou o perseguidor de Lisbeth no cimo das escadas. Tinha parado e estava imóvel a olhar em redor. Quando Mikkel chegou junto dele, o homem voltou-se e atingiu-o violentamente na cara, com as costas da mão. Mikkel foi apanhado, completamente de surpresa. Caiu para trás e rebolou pelas escadas abaixo. Lisbeth ouviu o grito abafado de Mikkel e quase parou. Que raio se passa? Mas quando voltou a cabeça, viu Lundin a uns escassos 30 metros mais atrás. É mais rápido do que eu, merda, vai apanhar-me. Virou à esquerda e correu alguns metros pela passagem entre dois edifícios. Chegou a um pátio que não oferecia qualquer espécie de esconderijo e continuou a correr o mais depressa que pôde até à esquina mais próxima. Virou à direita e apercebeu-se no último instante que se tinha metido num beco sem saída. Quando chegou à esquina do edifício seguinte, viu Lundin aparecer no cimo dos degraus que davam acesso ao pátio. Continuou a correr, sem ele a ver, mais alguns metros. E então mergulhou de cabeça num enorme rododendro que enfeitava um canteiro diante do prédio. Ouviu os passos pesados de Lundin, mas não conseguia vê-lo. Conteve a respiração, agachando-se no solo, debaixo do grande arbusto. Lundin passou pelo esconderijo dela e deteve-se. Hesitou cerca de 10 segundos antes de correr à volta do pátio. Um minuto mais tarde, estava de volta. Deteve-se no mesmo lugar. Desta vez, manteve-se imóvel durante 30 segundos. Lisbeth retesou os músculos, pronta para fugir se fosse descoberta. Lundin recomeçou a andar, passando a 2 metros dela. Lisbeth ouviu os passos dele afastar-se. Mikkel Blomkvist pôs-se laboriosamente de pé. Doía-lhe a nuca e o queixo, e o lábio fendido punha-lhe na boca um sabor a sangue. Voltou a subir os degraus, cambaleando um pouco, e olhou em redor. Viu o homem do rabo de cavalo a correr, cerca de 100 metros mais à frente. Viu-o deter-se e espreitar para cada passagem entre os prédios, e em seguida atravessar a Lundagatan e entrar na Dodge. A carrinha acelerou e afastou-se na direção de Zinkensdam. Mikkel caminhou lentamente ao longo do troço elevado da Lundagatan à procura de Lisbeth, mas não a encontrou em parte alguma. Não se via viva alma e espantou um pouco o facto de uma rua de Estocolmo poder parecer tão deserta às 3 da manhã de um domingo de março. Pouco depois desistiu de procurá-la e voltou para trás. Ao passar pelo carro, junto ao qual o homem do rabo de cavalo tentara atacar Lisbeth, pisou qualquer coisa e descobriu que eram porta-chaves. Inclinou-se para lhe pegar e viu um saco debaixo do carro. Ficou ali muito tempo à espera, sem saber o que fazer. Finalmente tentou as chaves na porta. Nenhuma delas servia. Lisbeth Salander manteve-se escondida debaixo do arbusto durante 15 minutos. Só se mexendo para consultar o relógio. Pouco depois das 3, ouviu uma porta abrir-se e fechar-se e passos a dirigirem-se à arrecadação de bicicletas no pátio. Quando voltou a fazer-se silêncio, pôs-se lentamente de joelhos e espreitou por entre os ramos do arbusto. Examinou atentamente todos os recantos do pátio, mas não viu sinais de Lundin. Regressou à rua preparada para dar meia volta e fugir a qualquer momento. Deteve-se junto ao muro e olhou para a Lundagatan lá embaixo. Viu Mikkel como que de guarda diante da porta do prédio. Tinha o saco dela na mão. Manteve-se perfeitamente imóvel, escondida atrás do poste de um candeeiro, enquanto os olhos de Mikkel varriam os degraus e o muro, sem a verem. Mikkel continuou no seu posto diante da porta durante mais meia hora. Ela observou-o atentamente, sem se mexer, até que, por fim, ele desistiu e começou a descer a rua em direção a Zinkensdam. Quando desapareceu, Lisbeth começou a pensar no que tinha acontecido. Super Blomkvist! Não conseguia imaginar, por mais que se esforçasse, como o raio surgira ele em cena. Tirando isso, o ataque não era difícil de explicar. Carl Cabrão Magnus Lundin. Lundin encontrara-se com o gigante, que ela vira a falar com Bjurman. Nils, filho da puta Bjurman. Aquele monte de merda contratou um estupor de um macho alfa para me fazer mal. E eu expliquei-lhe muito claramente quais seriam as consequências. Estava a ferver por dentro. Estava tão furiosa que a boca lhe sabia a sangue. Agora ia ter de castigá-lo.